Projeto X Podcast. Projeto X Podcast, e hoje nós vamos falar sobre a maior, pelo menos em termos de número, autora de romance policial da história da humanidade, a rainha do crime, Agatha Christie. Eu sou Fernanda Fofonca, e a minha meta de adolescente de vida era ler todos os livros da Agatha Christie. Falhei miseravelmente. Já disse uma vez, tirei de novo. Você tem chance de fazer isso ainda. Exatamente. A menos que alguém comece a psicografar livro novo dela, não vai aumentar o número de livros total que você tem pra ler. Antes eu tinha uma lista com os livros dela, todos, e eu ia anotando, riscando quais que eu tinha lido. Eu já perdi essa lista, então eu já não sei mais o que eu li, o que eu não li, o que eu reli. No topo da lista da Fer tava escrito Go Hard ou Go Home. Mas o Fernando é melhor do que a minha meta de vida de adolescência, que era fazer 1000 gols. Aqui é o cabeça, enquanto a Agatha Christie escreveu 80 livros, você tá aí escrevendo fanfic a Word Free. E eu digo de novo, continue escrevendo esse tipo de fanfic, porque tem público pra tu, ok? Adri lê todas essas merdas. Pode mandar pra Adri. Mandem. Aqui é a Adri, e as conversas são sempre perigosas quando se tem algo a ocultar. Ou seja, meninos e meninas, cuidado, muito cuidado com as conversas que vocês têm. Os seus segredos vão aparecer nelas cedo ou tarde. Bem, e pra finalizar, aqui é o Mug, gente. E pensando bem, cara, eu queria muito ser neto da Agatha Christie, cara. Na moral. Cavalo. Cavalo. But I, Hercule Poirot, have eyes which notice everything. With me it's the exercise of the little grey cells. And now... Para quem não conhece, nunca ouviu falar, né, Agatha Christie, ela é considerada a maior escritora de romance policial de todos os tempos, por questões numéricas mesmo. Não, ela não tinha 2,12 metros, né? Não é isso. Não, mas ela vendeu, assim, mais ou menos, entre 2 ou 4 bilhões de livros. Não se tem um número exato, mas é algo que varia entre isso. Ela só vendeu menos que a Bíblia, que tá aí há mais de 2000 anos, e Shakespeare, que tá aí há pelo menos uns 500 anos. Não é justo também, o cara da Bíblia usava poder. Não vale, a competição não pode. Ele separava água, não vale. Acho que também não é uma comparação justa. O cara morreu e voltou, aí é fácil escrever livro. Fica voltando depois de 3 dias, é fácil. Nossa, é pesado. A Agatha Christie, além disso, ela tem diversos recordes que a gente vai falar ao longo desse podcast no Guinness. Gente, se vocês procurarem a Agatha Christie no Guinness, vocês vão encontrar ela pelo menos por uns 3 recordes, assim. Ela é autora, ela criou personagens como Hercule Poirot, Miss Marple, Tommy Tupense, entre diversos outros detetives menores, de menor relevância pro contexto geral dela. Ela deu até uma certa inovada no estilo de literatura de romance policial, com aqueles casos que são praticamente impossíveis de tu descobrir quem é o assassino. Uhum. Eu quero alguém aqui que me diz que de verdade, e sendo honesto, acertou o assassino no final. Eu duvido. Você pode ter chutado, você pode ter feito a lista, jogado um dardo e bateu lá o mordomo. Aí você, beleza, vai ser o mordomo, meu chute. Mas que você chegou, sim, à mesma conclusão que ele, impossível. Até parece. Não, e até também porque, tipo, pra você chegar na conclusão, você tem que ter toda a sagacidade que ela tem e ter pego toda a leitura pra entender o que aconteceu. É bom você ler o livro inteiro pra tentar entender ele. A gente costuma aconselhar que as pessoas leiam todo o livro. Também é interessante que essa forma de contar histórias de mistério dela, eu percebo um pouco disso, de histórias de mistério, que você só consegue realmente montar todas as peças no final dessas séries policiais mais recentes. Law and Order. Law and Order, você tem que ver. Se o cara descobrir quem é o assassino antes dos 15 minutos finais, não é. Vai ter uma virada e não vai ser ele. Vai ser outro então, cara. Eu tava pensando, entendeu? Por exemplo, no The Mentalist, que tem bastante disso. Bom, Agatha Mary Clarissa Miller, mais conhecida como Agatha Christie, ela nasceu em 15 de setembro de 1890 em Torquay, Inglaterra. É bom falar que, assim, ela ganhou bastante dinheiro, mas ela já era rica. Ela foi a terceira filha de um americano rico, o Frederick Miller. A mãe dela era uma inglesa, né, Clara Miller. É engraçado que, assim, um dos maiores símbolos da cultura britânica recente tenha um pezinho nas colônias. Tipo, chupa essa rainha, né? Chupa essa rainha. E a rainha é mó fã da Agatha Christie. Quem não é, né? Quem não é? Ela sempre estudou em casa com professores particulares, né? E então, assim, ela, diferente dos irmãos dela, que tiveram ensino normal... A Agatha Christie, né, que nem o Mug tava falando, ela estudou em casa, até por uma escolha da mãe dela, que queria que ela tivesse essa educação desde cedo em casa, e ela aprendeu piano, canto. Aliás, um dos sonhos dela, quando jovem, era ser cantora lírica, né? Enfim, não chegou a concluir, mas diziam até que ela cantava bem. Quando, com uns 16 anos, ela entrou numa escola de aperfeiçoamento em Paris, ela até realmente se destacou como cantora e pianista. Mas não era de verdade a vocação dela, porque o futuro dela tava em escrever quase 100 livros. Ah, vai saber. Vai que ela, se ela tivesse entrado no mundo do canto lírico, ela não ia ser, tipo, mais reconhecida ainda. Mug, quantos cantores de canto lírico você conhece? É aí que eu ia. Porque, realmente, hoje o canto lírico é uma arte muito venerada e muito estudada, né? Vamos descer um nível. Você sabe o que é canto lírico? Gente, não força a barra, cara. É o tipo, não fode, né? Entendi. Não, tudo bem. Era só pra ter uma ideia, só pra vocês entenderem, tá? Tudo bem. Mas é interessante citar como influências dela, o Arthur Conan Doyle, que a gente já falou dele aqui também, que é Sherlock Holmes, escutem. Edgar Allan Poe também é um nome das histórias de mistério, dessa mais aura. Mais ligado pro terror, né? E o Gaston Leroux, pra quem não conhece, foi o escritor de O Fantasma da Ópera. E essas histórias foram contadas pra ela, ela não lia exatamente essas histórias. Quem apresentou essas histórias pra ela era a irmã mais velha dela, a Madge, que contava essas histórias pra ela quando ela era criança. Assim, a família dela foi muito responsável pela bagagem cultural que ela tinha aos 11 anos, o pai dela morreu e ela junto com a mãe começou a viajar pelo mundo. Não, e essa questão de viajar pelo mundo, na verdade, pra quem vê nas histórias da Agatha Christie, isso é muito relevante. Essa não é o único momento da vida dela, ela, ao longo da vida dela, ela tem diversas viagens pelo mundo e até fazendo coisas bem inusitadas, assim, pra uma senhora britânica de respeito, né? Como surfar no Honolulu. Mas é importante falar dessas partes de viagem, porque é daí que provavelmente ela tirou todo o conhecimento dela, assim, inicial, pra poder colocar essas coisas em livros, porque a gente sabe que essa parte de livros da Agatha Christie não são focados apenas ali no Reino Unido, Inglaterra, né? Exato. Em 1912, Agatha Christie conheceu o coronel Archibald Christie, piloto do Corpo Real de Aviadores, e eles acabaram se casando em 1914, início da Primeira Guerra Mundial. Que época de merda pra casar com um piloto de guerra, né? Imagina. Que época de merda. Enquanto ele tava na Primeira Guerra Mundial, pilotando, né, pela Real Força Aérea Britânica, a Agatha Christie, ela trabalhou em um hospital, farmácia, que foi justamente quando ela teve esse contato com os venenos, drogas, e onde ela muitas vezes se inspirou para as histórias que ela escreveu. Inspirou e usou como informação mesmo, porque os livros são muito ricos de informação, como atuam venenos, como atuam drogas. Referências everywhere de situações de veneno, né, cara? Sim. Tipo, você vê que ela coloca um veneno lá, mas ela não deixa, assim, aberto. Ah, é um veneno que o cara tomou. Ela explica todo o procedimento daquele veneno, o que tem dentro daquele veneno, o que, que vai causar na pessoa, entendeu? Não é simplesmente tomou um veneno e morreu. Ela morreu por quê? O veneno causou o quê? Como que aquele veneno atua no sistema da pessoa? Não, e até como identificar o veneno, né? Aquela questão de como que Poirot, às vezes, a Miss Marple nem tanto, mas isso é mais uma característica do Poirot, ele percebe até aqueles venenos que parecem ser, como é que se diz? Né? Imperceptíveis, irrastreáveis. Ela se inspirou muito nisso, ela dizia que, principalmente no período que ela ficou na parte de farmácia, no hospital ela sempre tinha muita coisa pra fazer, mas na farmácia ela tinha muitos momentos ociosos, então ela usou esse tempo pra realmente estudar sobre momentos ociosos. Se fosse no dia de hoje, ela estaria na internet, tipo Facebook. Ela estaria mandando vídeo retardado no WhatsApp, né? Ah, não tinha nada pra fazer? Ah, vamos estudar, vamos fazer umas coisas, vamos pegar referência pra livro. Mas até no próprio, se você pegar algumas obras delas, é constante você ter personagens que são farmacêuticos, tipo, usou, que trabalha em um hospital. No próprio primeiro caso, que é do Poirot, que é o caso de Styles, tem uma moça que trabalha numa farmácia de um hospital. Bom, o Cabeça já mencionou, né? O primeiro livro que a Agatha Christie escreveu foi O Misterioso Caso de Styles, em 1916. E, na verdade, esse livro surgiu de uma forma meio inusitada, porque a irmã dela fez uma aposta, desafiou ela, dizendo que ela não conseguiria escrever um romance policial. Isso foi depois de ler um livro do Leroux, né? Ela desafiou a irmã e ela foi lá e escreveu esse O Misterioso Caso de Style. Eu só tenho que falar uma coisa. Hoje Jesus deve estar, tipo, lá no céu, né? É, morto, se comunicando. Ela deve ter falado assim, cara, na tua cara, na tua cara. Porque ela não escreveu só um, ela escreveu, tipo, 80, mais ou menos, né? Vai ter romance, sim. Se reclamar, vai ter 80, né, cara? Eu imagino, quando a Agatha Christie morreu e se encontrou a Madge falou assim, tu precisava ostentar desse jeito? Você precisava se exibir desse jeito? Eu só pedi um, tá? 2, legal, 10, beleza, mas 80 já é patifaria, né? E é inacreditável, porque esse misterioso caso de Stiles é um livro tão bem escrito, mas é tão bom que é assim, é inacreditável que ele foi feito, entre aspas, na brincadeira, entendeu? Que ele foi um livro escrito por uma aposta. Não, e foi o primeiro também que ela escreveu, né? Uhum. Esse livro, ele foi rejeitado por 6 editoras, e ele só foi de fato ser publicado em 1920 pela editora Bodley Head. Na verdade, essa editora, essa parceria não durou muito, alguns anos depois ela trocou pela editora Collins. É engraçado isso, que vários grandes escritores contam essa história, né? Que foram rejeitados por vários editores, várias eu editor... acho que isso aí é historinha pra parecer legal, pra mostrar que perseverou, sabe? Deve ser tudo mentira, tudo história. O cara foi de primeiro, o cara já fez... Não, fui rejeitado. Vai contar pra criança, vai na escolinha, entendeu? Tem aquela criança que não sabe nem escrever direito. Ah, tia, eu quero escrever um livro. Ela, não, então, eu fui rejeitado 6 vezes, entendeu? E aí tem os caras malucos. Mas eu continuei. Não, é, exatamente. Mas a vida é uma caixinha de surpresa. É. Você tem que passar aquela situação, tipo, os Joseph Klimt. Klimber, né? Joseph Klimber, né? Continue, vai nessa, você consegue. Pra parecer que foi árduo o seu caminho. Ah, tá bom. E aí, em 1919, ela teve sua primeira, única e sortuda filha, Rosalind. A Rosalind, ela faleceu agora, sim, agora, 10 anos atrás, em 2004, e ela deixou o único herdeiro, né, o Matthew Prichard. Matthew. Ou seja, tu tem esse cara, eu não sei se ele tem filhos ou não, deve ter, e ele é o único herdeiro de todo o legado da Agatha Christie, que gera mais ou menos por ano cerca de 4 milhões de dólares em royalties. Esse cara deve ter sido um adolescente porra louca, inacreditável, porque ele não tinha que preocupação com nada. Sabe, se, na pior das hipóteses, se ele fosse um idiota que não estudasse, ele ia ganhar 4 milhões por ano, entendeu? Se ele não fizesse nada. Assim, vale dizer que ele protege o legado, sim, da Agatha Christie. Tem até uma a Agatha Christie Association, não sei, não lembro exatamente o nome, que foi criado lá na década de 50, mais ou menos, que é pra justamente contabilizar e organizar toda a obra da Agatha Christie, que é uma obra imensa. Então, realmente, precisa ter uma empresa que organize isso. E ele... hoje é uma pessoa que ele cuida muito, ele que produziu, aliás, ele é produtor, então ele produziu diversas séries, até acho que, se não me engano, a própria série que tá hoje no ar, eu acho que ele ajudou a produzir, que é a série que tá desde 1989 na ITV. Seguindo aí, cronologicamente, a irmã da Agatha Christie, a Madge, que foi a grande responsável pelo sucesso dela, morreu em 1923, a mãe Clara morreu em 1926, e o irmão Monty, que a gente não tinha nem falado dele aqui até agora, morreu em 1929. A gente sabe também que depois, já com esse marido aviador sobrevivente da Primeira Guerra Mundial, deu sorte o rapaz, eles foram viajar pelo mundo. Uma parte, assim, aqui até bem curiosa, né, da vida da Agatha Christie, é que até muitas pessoas ainda consideram até um certo mistério, que em 1926, o marido da Agatha, né, o Archibald, ele disse que estava apaixonado por outra mulher, né, a Nancy Neal, e pediu o divórcio. E um dia ele resolveu simplesmente sair, que ia encontrar ela, passar o final de semana com ela. E a Agatha, quando chegou em casa e não viu o marido, ela resolveu pegar uma malinha e foi embora. A senhorinha, cabelos brancos e uma mala. Ela não era uma senhorinha em 26. Em 26 ela só tinha 36 tá anos, né, cabeça? Droga. Por favor. Ela pegou a mala, era no dia 3 de dezembro, se eu não me engano. 26 graus, mais ou menos, sol alto. Era cerca de 15 para as 10 da noite, ela saiu de casa. Para as 10, estava passando o cachorro do vizinho, a senhora Eagleton. Mas, no outro dia, encontraram o carro dela com a mala, com os documentos, assim, tipo, perto de um lago, farol aceso, e nada da Agatha Christie. E começou buscas, assim, por ela. Eles até contrataram mergulhadores, aviões. Até então, nunca na Inglaterra eles tinham usado aviões pra fazer buscas de alguém desaparecido. Ofereceram mais ou menos 100 libras por qualquer informação do paradeiro. Informação, dela. Não é tipo saber, é informação. Só eu acho muito, muito irônico, muito sacana que ela ter sido a primeira pessoa a ser buscada por aviadores, ter casado com um que aviador. Que deixou ela por outra poder. Mulher, né? Caraca, então. Que ironias, né? Sim. Bom, ela foi encontrada mais ou menos 2 semanas depois, quando um músico famoso viu ela no hotel e ele falou pra polícia, pras autoridades que tinha encontrado ela. E até exigiu as 100 libras, né? Porra. Eu quero minhas 100 libras pela informação. Ela tava hospedada nesse hotel com o nome de Teresa Neal, que era o sobrenome da amante, né, do marido. E ela disse que, tipo, tinha sofrido um acidente e perdeu a memória, teve amnésia. Daí vai... muitas pessoas dizem que, ou... Ela de fato sofreu um acidente, teve amnésia, ela estava meio perturbada com a situação. Não. Outra hipótese, era um golpe publicitário para vender um livro que ela tinha recém lançado, que era o assassinato de Roger Ackroyd, né, que foi o... Exatamente, foi isso. Com certeza. É um dos principais livros dela, esse. E tem a última hipótese, que eu acho que ela talvez seja a mais correta, que era só pra ser uma vingança do marido, e ela queria forjar, tipo, que ela tivesse sido assassinada e culpar o marido. Não, não, a vingança dela foi fazer o livro, ganhar muita grana em cima dele e falar, otário. Mas o livro não foi, não tem relação com a história em si, o livro já tinha sido publicado. Sim. Mas aí, ela desaparecer fez com que o livro, tipo... fosse vendido mais. Aí ela ganhou dinheiro, dinheiro só pra ela, e falou pra ele, depois, otário. E imagina o caso, porque a Agatha Christie, nessa época, ela já tava começando a ficar famosa, né, como autora. Imagina o sucesso que foi na mídia, uma grande autora de romance policial simplesmente sumiu, né? Como que isso foi pra mídia, esse golpe? Uma ironia, né? Apesar dessa situação, ela e o marido só se divorciaram oficialmente em 1928. Claro. Depois que ele viu que o livro ia vender pra caralho, ele falou, não, vou me separar nada, vou esperar o dinheiro entrar, e aí com metade a gente se separa. Bom, mas é claro que a Nossa Senhorinha Agatha Christie não ficou parada. Quando ela tava visitando umas escavações em Ur, lá no Oriente Médio, ela conheceu Max Mallowan, um jovem arqueólogo, 14 anos mais novo, bonito, simpático, sorriso brilhante, cabelos ao vento, sem camisa, escavando uma pedra, entendeu? Uma cena... Nossa, sabe o que é foda? Não, cabeça... Isso que você descreveu agora me lembrou das capas de alguns livros que a minha mãe lê. Sabe aqueles livrinhos, coleção Júlia, Sabrina? Minha mãe lê essa merda. Minha mãe compra essa merda pra ler, entendeu? E algumas capas são assim. O Belo Jardineiro. É, ai meu Deus do céu. Bom, e aí, né, ela se casou com esse nosso belo arqueólogo, que deve ter também se dado bem pra caralho, porque não devia ganhar nada. Puta, como arqueólogo, pariu, né? É. E aí eles se casaram no ano de 1930. O curioso é que, apesar do novo casamento com um arqueólogo que ninguém conhecia, ela manteve o nome Agatha Christie porque ela, na verdade, por uma jogada comercial, né? Porque ela era conhecida como Agatha Christie. Não valia a pena mudar pra Mallowan, entendeu? Agatha Mallowan, não valia a pena. No reduto familiar, assim, entre as pessoas íntimas, ela era conhecida como Senhora Mallowan, mas realmente pra vender livro, imagina, ela já devia ter 30 livros publicados, mais ou menos, nessa época. Uhum. Vou usar um exemplo da nossa vida, que é a Marta Suplicy. Marta Suplicy se separou e não perdeu o sobrenome. Por quê? Porque ela é conhecida como Marta Suplicy, entendeu? Então, por uma questão de divisão, de negócios, de como ela era conhecida, ela manteve o Christie. E, novamente, ela usou as escavações e viajou pelo mundo, né? E dentro desses livros, tu vê muito nos livros delas essas coisas a ver mais com até Oriente Médio. Eu li um livro que era Aventuras em Bagdá, que provavelmente tem muito a ver com essas viagens que ela fez. Eu também li um livro que daí não era nem um romance policial, era tipo um diário mesmo dela contando o tempo que ela tava numa dessas escavações acompanhando o marido. Então, é um tema até bem recorrente, essa região do Oriente Médio, esse período foi bem frutífero também nos livros dela, sim, né? O auge da carreira dela foi em 1934 com o livro O Assassinato no Expresso do Oriente, meu favorito pessoal, que ele recebeu várias adaptações pra cinema, pra teatro, pra TV. Pra quadrinho, a Fer tem um. A adaptação de 1974 rendeu um Oscar pra Ingrid Bergman e 3 prêmios BAFTA. BAFTA é um prêmio de TV e cinema britânico, acho que é o prêmio mais importante da Grã-Bretanha. E no ano de lançamento do filme, o livro vendeu mais de 3 milhões de cópias. A gente tá falando em 1974, esses números de milhões de cópias de livros a gente escuta mais recente. E todo esse sucesso, ela já tava se consolidando como um símbolo da cultura britânica recente, da literatura britânica, que em 1971 ela se tornou dama do Império assim Britânico. Assim como Elton John. Que é o equivalente feminino aos cavaleiros. Porque a Rainha Elizabeth II é, tipo, super fã dela. Eu li uma colocação dela, que ela disse que um dos maiores momentos da vida dela foi tomar chá com a rainha. Quantas pessoas podem dizer que fizeram isso? Em 1975... foi publicado o livro Caiu o Pano, né? Foi o último caso do Poirot. Poirot, né? Meu... Eu não consigo falar o nome. Poirot. É Poirot. Assim, olha, quando eu era adolescente, eu falava Hercule Poirot. É. Bom, depois eu descobri que Poirot. É Hercule Poirot. Porque ele é belga. Eu tenho sérios problemas com nomes, ainda mais nomes britânicos. Não é belga, caralho! Acabei de falar! Olha a equipe desse cast, né? Tá bonito, tá bom. É a Fer e os outros fazendo peso. Quando o Mug grava um cast de livro, a gente chama isso de desespero. Enfim, mas o último caso foi dele, o Caio Pano, né? Eu li, é muito bom, muito bom esse muito livro. Bom. Pergunta, quando você chegou a saber por que que... O livro foi escrito nos anos 40, mas ele só foi ser publicado 35 anos depois. Na verdade, Dri, respondendo a sua pergunta, na década de 40, durante a Segunda Guerra Mundial, a Agatha Christie, ela sentiu um certo medo, receio de morrer, e ela deixou escrito dois livros, que era O Caio Pano, O Último Caso de Hercule Poirot, e Um Crime Adormecido, que é o último romance da Miss Marple, porque ela tinha como objetivo, assim, quando ela morresse, ela não queria que ninguém mais continuasse publicando o livro com os personagens delas. Então, o que, que ela fez? Então, ela já tinha os últimos casos deles pra encerrar a carreira desses dois detetives. Como, enfim, ela não morreu durante a Segunda Guerra Mundial, o livro foi sendo segurado pra ser publicado mais ou menos na época de morte dela. Na verdade, o Caio Pano, ela publicou quando ela já não tinha mais forças pra escrever, já tava no fim da vida, com os problemas, e Um Crime Adormecido foi publicado logo após a morte dela, alguns meses após a morte dela, né? Interessante. Exato. É uma postura interessante do autor pra sua própria obra, né? Que alguns... Nem todo autor tem essa visão de querer segurar pra si, querer dar uma finalização pros seus personagens. Tanto é que acontece, às vezes, de alguns morrerem e não deixarem um final. É. A Agatha Christie, ela faleceu em 12 de janeiro de 76 por conta de uma pneumonia. Morreu com 85 anos, né? Uma senhorinha já. É curioso que a filha dela, Rosalind, também morreu com 85 anos em 2004. Todo mundo é bem longevo nessa família, né? Que legal. Nesse ano, foi publicado até o livro que a Fer já falou, que foi o último romance da Miss Marple, que é Um Crime Adormecido, que foi publicado em outubro de 1976. Realmente aí dando um fechamento aos dois principais personagens que ela criou. But I, Hercule Poirot, have eyes which notice everything. With me, it's the exercise of the little gray cells, and not... Bom, vamos falar um pouquinho então sobre esses personagens. Na verdade, a Agatha Christie, ela criou diversos perfis de detetive. Tu tem o Hercule Poirot, que talvez seria aquele detetive tradicional, o equivalente da Agatha Christie ao Sherlock Holmes, do Conan Doyle. Mas tu tem outros perfis de detetives, como a Miss Marple, que aparentemente tu não poderia colocar ela na categoria de detetives especificamente, né? O Hercule Poirot, que como a gente falou, seria praticamente um... Sherlock Holmes dela, é um detetive, como a gente já falou, belga. Assim, ele é um cara meio esquisito, do ponto de vista da imagem dele. Porque ele é baixinho, ele tem bigode, a cabeça dele é um ovo. Sabe, essa descrição dele me faz pensar no Danny DeVito. Caraca! Eu nunca tinha pensado assim! Caraca. É o Danny DeVito de bigode, fantástico! Ele começou a carreira dele como detetive trabalhando como oficial para a justiça, ou seja, trabalhando para a justiça, e virou depois um detetive particular. É interessante que o Poirot, ao contrário até do pouco do que é o Sherlock Holmes, ele começa a ser retratado no primeiro livro já tipo na aposentadoria. Ele já é tipo, já a grande fase dele já foi, entendeu? Os grandes dias dele já se passaram. Além disso, ele tem um sidekick, entre aspas, aí, que é o Capitão Arthur Hastings, que também é apresentado nesse primeiro livro, que segundo a nossa assinação agora na minha cabeça vai ser o Arnold Schwarzenegger, por causa do filme do grande. De filme de Arnold Schwarzenegger engravida. Fantástico. Fantástico. Demais aquele filme, cara. É muito bom aquele filme, cara. E aí, o Hastings, ele é o narrador da história, seria o Watson, dos livros do Sherlock Holmes, né? E ele é o papel do público, porque apesar dele ter um pouco de conhecimento do ponto de vista de detetive, ele ainda não pega a maioria das coisas. Então ele fica na dúvida, obviamente, pro Poirot poder ter as sacadas que ficam escondidas de você pra você não descobrir o final. Às vezes ele tá fazendo outra coisa, quando volta o Poirot, tem 63 provas de desvendou em casa. Você fala, filha da puta. Enquanto você tava vendo o cara pegar uma flor... Mas... Tem o detalhe, né? O Hastings, ele não... Exato. Tá em todos os livros que o Poirot, ele não tá sempre junto. Ele tá em algumas obras, alguns... Normal, às vezes é até ele que leva um caso pro, pro Poirot, eles se reencontram, mas eles não são aqueles inseparáveis que nem o Sherlock e o Watson. Até porque cada um tem sua própria vida. Eles já estão numa outra fase da vida, diferente talvez do Sherlock e do Watson, que ainda são jovens e estavam vivendo juntos. Eles estão em outra fase, né, da vida. E é engraçado que é a própria Agatha Christie, ela faz referência a Sherlock Holmes dentro das obras dela, né? Não é como se fosse um proibido, entendeu? Olha, eu tô fazendo parecido, mas eu não vou falar pra ninguém. Até nesse primeiro livro, antes de aparecer o Poirot, ele já brinca com o Sherlock Holmes. Tem uma personagem lá que ela fala, não, porque as histórias de detetive são ridículas. Até parece que ninguém descobriu o crime. Se fosse eu ia ter descoberto muito antes de tal Sherlock Holmes, não sei o quê, entendeu? Ela faz essa brincadeira com os detetives. Poirot, além de tudo, ele é, de fato, o principal personagem da Agatha Christie, né? Ele já protagonizou mais de 40 dos romances delas, isso significa mais ou menos metade. Além disso, né, tem uma série britânica, que é a Agatha Christie Poirot, ela tá no ar desde 89. Poirot, ele é interpretado pelo David Suchet. Ela vai no ar pela ITV. Eu assisti alguns episódios iniciais dessa série, só que é muito antiga, então tipo, achei muito esquisito e sei lá, muito é engraçado estranho. Falar de uma série britânica que não tá vindo pela BBC, né? Só eu acho curioso. Eu vou falar da Miss Marple, eu gosto muito dela, porque, assim, o primeiro livro que eu li, né, foi o Assassinato da Casa do Pastor, o primeiro livro da Agatha Christie. E eu gostei muito da Miss Marple, tipo, achei muito legal, foi, acho que meio por ela que tipo, eu, tipo, gostei tanto de Agatha Christie. Mas, enfim, ela é uma senhora solteira que vive em St. Mary Mead. E, aparentemente, ela é uma senhora solteira comum, uma senhora solteira qualquer. Ela é uma detetive incomum. Como diz aqui, né? Ela não interroga, ela não procura pistas. Ela simplesmente usa o seu conhecimento da natureza humana. O único parente que ela possui é o Raymond West, um escritor que muitas vezes duvida da inteligência da tia. E a Marple protagonizou 12 romances e 20 contos. Eu acho muito legal ela, esse negócio dela de usar o conhecimento da natureza humana, né? Ela não vai atrás de pistas. E tudo é meio baseado nas pessoas que ela conhece daquele vilarejo. Ela meio que, esse fulano ele parece muito com o ciclano, que tinha um jeito, perfil de fazer isso ou aquilo. Então, a resolução dos casos dela são muito interessantes, né? A forma como ela chega nas soluções finais, assim. É interessante que a gente comparar a metodologia dela com a metodologia do Hércules, né? Que enquanto ele tem toda a investigação e uso de provas concretas, ela vai pra uma coisa muito mais psicológica, uma coisa muito mais... Que eu acho, eu não tenho certeza se outros escritores antes da Agatha Christie souberam apreciar essa possibilidade, né? De você chegar a uma conclusão pelas reações das pessoas, pela forma como elas se portam. E eu acho engraçado que o único parente dela, que é o Raymond, muitas vezes não acredita no que ela tá fazendo, mas, poxa, chega uma hora que ela acerta tantas vezes que você tem que começar a acreditar, né? Ela ainda tem uma dupla, né, que é o Tommy e a Tupense, né, é um casal de jovens detetives. Na verdade, assim, eles querem ser detetives, eles abriram um escritório e eles criaram a Jovens Aventureiros Limitada, porque eles estavam em busca de aventuras. É tipo a gente, assim, abre escritório hoje, começa a desvendar casos, tipo o gatinho da senhora que foi roubado. E eles, assim, no primeiro livro que eles aparecem, eles eram só amigos, eles se casam no final do livro, tem 3 filhos. A história deles vai sendo contada nesses 5 romances que ela escreve sobre eles. E eu acho assim, eu já li alguns livros com eles, é bem divertido os livros com eles, porque eles não têm um método do Poirot, sabe? Uhum. Eles só querem aventura, principalmente a Tupense, tipo, ela se mete numa confusão, assim, que ela não deveria se meter, mas no fim dá certo, eles até conseguem desvendar os casos, enfim, só que é na loucura. Eles vão assim, eles são detetives amadores que querem fazer porque querem e vão, sabe? É o que o Cabeça falou, se a gente resolvesse abrir um escritório de detetive, seria isso, assim. Além disso, eles não são os únicos personagens dela, né? Ela tem ainda outros detetives, que é o caso da Ariadne Oliver, que é uma escritora de romances policiais que é mal-humorada. Será que a Ariadne era, tipo, um alter ego dela? Eu acho que sim. E até tem um lance que ela comenta que a Ariadne, ela às vezes não gostava do personagem dela, ou do detetive dela, e a Agatha Christie, às vezes, ela tinha uma certa implicância com o Poirot, sabe? Eu acho que tinha, assim, uma certa inspiração nela própria, essa personagem. Também tinha o Parker Pyne, né, que é outro detetive, que era até amigo da Ariadne. A Ariadne também já participou de alguns livros com o Poirot. Além disso, tem muitas histórias que não tem detetive especificamente. É uma pessoa que se mete em algum problema e ela, enfim, decifra o caso. Como é? Acho que Aventura em Bagdá, e tinha Atrás da Cortina de Ferro, que é um que se passa na União Soviética e coisas desse tipo. Mas, assim, uma coisa que eu acho que é legal, no geral, da Agatha Christie, é que ela tem uma pegada no ponto de vista. Por exemplo, eu gosto muito, obviamente o cara chato, que ela dá uma importância muito, muito clara aos trâmites, por exemplo, judiciais do mundo real. A abertura de um inquérito, a polícia indo atrás, a investigação, o cara ser indiciado, o cara ser preso, entendeu? Mas eu acuso o Poirot, que eu notei tudo. Com mim, é o exercício das pequenas grey cells. E não... Eu não sei vocês, assim, mas eu, particularmente, tenho alguns livros que eu gosto muito. Como eu disse, eu li muitos livros dela, eu devo ter lido mais ou menos uns 30, e eu não tô nem na metade, mas tudo bem. Um livro que eu acho que, pra mim, foi muito marcante é O Assassinato de Roger Ackroyd, porque não só pela trama elaborada, porque tu nunca consegue imaginar quem é o assassino, assim. Esse é um dos mais difíceis, realmente, de tu imaginar. Mas ele é um dos poucos que eu ainda hoje sei, eu gravei, ele foi tão marcante que eu gravei quem é o assassino. Porque a maioria eu não sei mais, se eu reler o livro, que nem aconteceu, eu reli Os Crimes da ABC, eu não sabia mais quem era o assassino, eu Crimes descobri de Santo de novo. André, São Bernardo, São Caetano e Diadema, né? A região do grande ABC. Mas o assassinato de Roger Ackroyd, ele foi tão marcante que eu ainda sei qual que é a resolução do livro, sabe? É muito interessante. O próprio assassinato no Expresso Oriente é um outro que tem uma resolução marcante. Sim. O que você sente em relação ao assassinato de Roger Ackroyd é o que eu sinto em relação ao assassinato no Expresso do Oriente, porque aquele foi um final tão explosivo de cabeças que foi, sabe, o livro te leva pra muitos caminhos, mas eu acho que entre todos os finais possíveis, aquele seria o mais inesperado de todos. Eu acho que foi, chega uma hora que você deixa de ter um pouco de surpresa quando você lê, mas esse chegou ao final assim, uou, um final que realmente, que fez sentido. Quando tudo é explicado, quando todas as peças caem no lugar, faz sentido, é legal isso. O livro dela é como se fosse um Você Decide. Chega um ponto que pode ser qualquer final. Ela decidiu um e te surpreendeu, entendeu? Porque se você vai ficando na dúvida, ela vai te jogando coisinhas e, obviamente, ela não vai te contando tudo. Eu até fico pensando que se ela, quando ela faz o programa, tipo, a programação dela... quando ela vai fazer o roteiro. O roteiro, exatamente, puta, valeu. Ela fica pensando, tipo, em finais alternativos ou se, tipo, ela já se focou naquele final, tá ligado? Eu acho que hoje ela lançaria finais alternativos no DVD, se ela tivesse a possibilidade. DLC, DLC. Se ela fosse a Rowling, ela criaria a Poirot-More e ela publicaria os finais alternativos na Poirot-More. Mas ela... Eu imagino que ela deveria ter quem era o assassino definido e ela, a partir do momento que ela tinha essa definição, ela fazia diversas coisas pra ocultar quem era o criminoso e como ocultar, uhum, e como pegar outros personagens pra eles serem mais suspeitos que o que ela escolheu. Mas ela tem muitos livros famosos, né? Que é o Caso dos Dez Negrinhos, ou como virou agora e não sobrou nenhum, Morte no Nilo, Morte no Trem Azul, Assassinato no Caribe, M.O.N., sei lá, Os Quatro Grandes. Qual foi o primeiro livro da Agatha Christie que vocês leram? Vocês lembram disso? O meu primeiro foi Um Brinde de Cianureto. Há muitos e muitos e muitos e muitos anos. Devia ter o quê? 12, 13 anos? A biblioteca perto da minha casa tinha muito livro dela. Aí eu li esse primeiro e li o Morte no Nilo, muito pouquinho tempo depois. Aí só muito tempo depois que eu fui ler o Assassinato Expresso do Oriente, que foi o mais marcante. Mas o primeiro foi Um Brinde de Cianureto. No meu caso... Como muitas outras coisas é uma constante do Projeto X, quem me apresentou a Agatha Christie foi mamãe, que só não é nerd por oportunidade, porque ela gosta de quase todas essas paradas. Ela, por saber o que tava fazendo, o primeiro que ela me deu pra ler foi O Misterioso Caso dos Styles, né, que é o primeiro livro do Hercule Poirot, porque ela gostava muito do Hercule Poirot, ela não gostava tanto da Miss Marple, ela gostava mais do Hercule mesmo. Só que aí ela não foi tão sensata, e o segundo que ela me deu foi o Caio Pano, o último. Então, tipo, eu li as duas pontas, entendeu? E depois que eu fui brincar com o meio, mas assim, eu li o primeiro e o último, ponto. Tipo, é o que você precisa saber, começo e o fim, tipo novela, você vê o primeiro e o último, sabe? Mais ou menos isso. Bom, eu lembro até hoje o primeiro livro que eu li, que é Depois do Funeral, e eu lembro de ir na biblioteca, eu tava meio sem o que ler, e eu vi aquele livro exposto, porque tinha aquela área que, às vezes, a bibliotecária expõe alguns livros aleatórios pra chamar a atenção. Eu vi a capa, achei interessante, tinha um tumo, uma lápide, né, na frente, eu peguei. Eu lembro que eu comecei a ler o livro, e chegou na metade, eu tava de saco cheio, eu não queria mais ler aquela porra daquele livro, porque eu não sabia nada, porque eu era ignorante, não queria mais ler, tava chato. Mas eu fechei o livro, eu ia devolver, mas daí ficou aquela coisa martelando na cabeça. Mas quem é a porra do assassino? Eu resolvi, não, vou terminar de ler. Eu li, fui até o fim do livro, eu lembro que eu me espantei com a resolução do crime, eu fiquei maravilhada, assim, tipo, era algo que eu, com 12 anos, eu nunca tinha esperado ler na minha vida, assim, era... Foi demais, assim. E eu, a partir dali, eu comecei a ler. Eu li todos os livros da Agatha Christie que tinha na biblioteca do meu colégio. Devia ter uns 20 e poucos. Eu encontrei, no meio dos livros dos meus pais, daquele clube do livro que tinha, sabe, uhum, antigamente. Ela tinha o Crimes ABC. eu li também, e foi aí que eu comecei uma paixão pela Agatha Christie mesmo. Eu realmente fui muito, aliás, eu sou ainda muito fã, mas hoje eu já não leio mais tanto quanto antigamente. Mas na minha adolescência, eu realmente, eu tinha listinha com todos os livros que ela publicou, eu riscava quais que eu já tinha lido. Eu perdi essa lista, né? Hoje já não tem mais como fazer esse acompanhamento. Eu já esqueci metade do nome dos livros que eu já li, eu não tenho mais certeza de qual foi qual. Alguns eu ainda gravei na cabeça. Tem uma dica, Fer? Relê tudo. Lê tudo de novo. Tudo. Não, olha, não seria mal. Eu realmente gosto dos livros dela. E que nem eu já falei no cast de Sherlock Holmes, eu sou apaixonada por romance policial. E pra mim, a Agatha Christie, ela me acompanhou por muitos anos e foi uma experiência, assim, muito legal ler tantos livros. E sempre as resoluções, eu acho, assim, pelo menos, na minha cabeça, que eu lembro, são diferentes, assim, sabe? Os mistérios são diferentes, a pegada das histórias são diferentes. E é muito divertido ler os livros da Agatha Christie. But I, Hercule Poirot, have eyes which notice everything. With me, it's the exercise of the little gray cells, and not. Agora, como eu falei no início, Agatha Christie, ela é a rainha não só do romance policial, mas a rainha do Guinness também, né? É. Vamos dizer assim? Records. Ela tá presente em diversos recordes. Pra começar, ela está no Guinness como a autora mais vendida do mundo, com mais de 4 bilhões de exemplares em um total de 103 idiomas. Idioma que eu nem sabia que existia. Eu nem sabia que tinham 103 idiomas, pra ser sincero. Parabéns, né? Agora eu sei. Sabe. O número de vendas dela, como a gente já falou, só é superado pela Bíblia, que usou hack da magia, e Shakespeare, que, pô, é Shakespeare, né? Sei lá, todo mundo já ouviu falar desse filho da puta. Além disso, outro dado que a gente já colocou aqui é que são gerados mais de 4 milhões de dólares de royalties por ano. É, vale lembrar que a gente vai em qualquer banca de jornal, aí a gente pega os livros da LPM. Isso, lá. Puta, LPM. É batuta, ó. Batuta. Se você quer comprar, tipo, livros da Agatha Christie, que você consegue levar fácil de qualquer lugar, não tem um Kindle nem nada dessas coisas, pega os livros da LPM, que são pequenininhos, paz, baratinhos, são bacanas. Mug, a LPM te pagou? Não. É, não chegou, gente... não chegou, não chegou. Esse dia não caiu na minha conta não, Mug. Não, mas de fato, a Agatha Christie é uma autora que ela é, por exemplo, pra mim, é muito mais fácil de achar do que o próprio Conan Doyle. Você acha em qualquer... Você tropeceu, espirrou, tem uma Agatha Christie na sua frente. Que você não sabia que existia. Com certeza. Além disso, ela escreveu mais de 80 romances policiais, 17 peças de teatro, e uma coisa muito interessante foram os 6 romances que ela escreveu sob o pseudônimo de Mary Westmacott, que são completamente diferentes dos romances que ela escreveu como Agatha Christie. Eles são muito mais pro lado do drama, das relações pessoais. Eles são muito, muito diferentes, o que mostra que ela era uma escritora muito... versátil. Eu cheguei a ler um livro dela com o pseudônimo, que é o Retrato. É até um dos mais conhecidos dela e era o que ela mais gostava. E eu também, como eu disse, eu li uma das autobiografias que ela escreveu. Ela tem mais de uma autobiografia? Tem, ela tem duas autobiografias. Caraca, é uma pessoa foda. Pra quê? Não, sério, pra quê? Me fala, pra quê? É tipo uma banda ter dois CDs perfil. Não faz sentido. Além disso, a peça que ela escreveu, chamada Ratoeira, ela também tá no Guinness, como a peça de maior que passou mais anos em cartaz da história. Ela começou sem em 1952 em Londres e ainda tá em cartaz. São mais de 25 mil apresentações até agora. O público, inclusive, é convidado a não revelar o final da história, justamente pra não matar a experiência de quem ainda não viu. Não funciona com essa galera do Facebook que adora ficar compartilhando as paradas, né, RD, que seu filho da puta. Ou então, com certos filhos da puta que conta o final de filme em chamada Bug, de Skype, seu né, viado. Tem gente que não consegue segurar a chana de spoiler, entendeu? Outro recorde que ela bateu é o de livro mais espesso do mundo, com exorbitantes 30 centímetros e mais de 4 mil páginas. Chupa a Bíblia! Imagine-se lendo um livro de 30 centímetros de espessura. Na verdade, esse livro, ele é um compilado de todos os romances, 12 romances da Miss Marple, mais todos os contos da Miss Marple. E ele só foi publicado com 500 cópias, mais ou menos. Ele foi vendido, tipo, a 1.000 libras, assim. É um livro de colecionador. Basicamente, não é um livro que você compra pra ler, né? É um livro que você compra pra expor. A Agatha Christie, ela tinha muito carinho pela Miss Marple. Ela até tinha falado que quando ela criou a personagem, acho que era no Assassinato de Roger Ackroyd, que era uma senhorinha, quando eles transformaram num filme, eles rejuvenesceram a personagem e ela indignada que ela criou a Miss Marple, né? Porque ela tinha muito carinho pelas senhorinhas mais solteiras, mas ela criou esse personagem justamente pra retratar as senhoras solteiras, assim, que ela tinha um grande apreço por essas pessoas. Como eu tinha comentado, a Agatha Christie escreveu aqueles livros que tinham final, né? Do Hercule Poirot e da Miss Marple na década 40, né? Durante a Segunda Guerra Mundial. E esses livros permaneceram por 30 anos, mais ou menos, dentro de cofres de banco, até chegar o momento de serem publicados. Oh, mas também, cara. Tipo, imagina. O cara que, tipo, mete a mão nisso daí, tipo, antes da época. Da mesma forma que, por exemplo, o público fez com que o Conan Doyle revivesse o Sherlock Holmes, o Poirot, ele também marcou de uma outra forma. Em 3 de agosto de 75, o jornal The New York Times, ele publicou o obituário do Hercule Poirot na primeira página com fotografia, gente. Que personagem fictício teve o seu obituário publicado num jornal como New York Times, entendeu? É uma coisa muito grande. Ou o dia tava sem nada, né? Era um domingo, depois de feriado. Podia. Não tinha acontecido merda nenhuma no mundo. É pra ver a relevância que o personagem tem, né? Fora da Inglaterra. Uhum. Exato, mas o interessante é isso, não são jornal inglês, né? Que mostra que o trabalho dela transcendeu as fronteiras. A gente pegou um pequeno compilado, na verdade, da vida da Agatha Christie. Ela tem uma grande história. Imagina, ela teve 56 anos de carreira de escritora e ela escreveu mais de 90 livros, né? Ela escreveu peças, ela escreveu autobiografias, romances com pseudônimos. Ela realmente é importante para a literatura britânica. Obviamente, tem gente que vai dizer: ah, mas os romances policiais dela não são tão bons assim. Ela não é uma grande escritora, ela não é uma grande romancista, né? Não, de fato, o livro dela é aquele livro para te ler num domingo à tarde de tédio. É um livro de diversão, né? Que a gente gosta muito de falar, livro para entretenimento, literatura de massa. Ele realmente não é um. Ele não vai ser um grande clássico, uma grande obra-prima. Mas a importância que a Agatha Christie ela tem, até por questões de formação de leitores. Quantas de nós aqui não começou a ler a Agatha Christie quando jovem, criança, e tomou gosto pela leitura, né? Ela é, sim, uma escritora muito importante, de muita relevância para a literatura mundial, sim, né? Tanto é que a autora mais vendida de todos os tempos. Tem realmente muito essa questão do cara babaca que, ai, eu leio Dostoiévski, então eu não posso ler a Agatha Christie que vende em banca, que todo mundo pode ler e entender, entendeu? Então tem muito desse preconceito de literatura de massa não é literatura de verdade, né? A literatura popular ou acessível, que a gente vive, a gente tá acostumado a o quê? A literatura clássica brasileira é aquela parada que você não entende porra nenhuma, entendeu? Você tem 14 anos, bota você pra ler Os Sertões lá e você caga não, pros Sertões. Você tem que fazer, tipo, faculdade em letras pra poder entender o que o cara tava querendo dizer. Então a gente tem um pouco dessa cabeça de, ah, o clássico tem que ser difícil, a literatura boa é a literatura complicada, enrolada, mas não. Tanto que, como a Fer falou, a literatura que é considerada de massa e até inferior por alguns é a que mais vendeu. E é a que a gente tá falando, tá sendo escrito aí há mais de um século e a gente tá falando até hoje, entendeu? Então não tem por que você discriminar um tipo de literatura só porque ele tenta abranger uma quantidade maior de leitores. O que eu tenho que falar de Agatha Christie aqui é uma leitura muito boa. Por exemplo, o Cabeça tava falando de leitura complicada, essas coisas. Eu já falo o oposto, né? Eu gosto de leitura simples, né? Eu sou idiota, Nossa, a autodepreciação dele é forte, cara. Puta merda. Mas, então, eu sempre, tipo, quando... eu hoje não leio tanto, mas na minha infância eu li muito. Eu gostei muito dos livros de Agatha que eu li. Sempre gostei, assim, do envolvimento que eu pegava com os livros, me envolvia, eu me transformava no protagonista do livro. Poucos livros me fazem envolver assim, essas coisas. Eu acho que fica a indicação, novamente, sobre o romance policial. Eu acho que é um dos gêneros que mais prende o leitor, é o romance policial, ainda mais quando ele é bem escrito, né? Quando ele consegue te levar, e por mais que ele não te entregue as pistas, porque a graça é você não descobrir, por mais que ele use todas as artimanhas e truques e ferramentas de roteiro pra você não saber quem que é, só a brincadeira de você tentar quebrar a cabeça e falar, não, eu acho que é esse cara. Aí vem o Poirot no final do livro e fala, não era ele, era o mordomo. Você fala, filha da puta, porque não falou antes da xícara? Então é muito legal essa brincadeira que você tem de disputar com o detetive. Tipo, agora eu vou ganhar desse filha da puta. Já li 36 livros desse cara, ganha. Eu sei tudo que ele vai fazer. Não, entendeu? Você não vai ganhar. Bom, o que eu gosto muito do trabalho da Agatha Christie é o fato de ele ser muito acessível. Primeiro, ele é rico em informação. Você pode aprender com o trabalho, porque ele traz informações sobre história, sobre geografia, sobre arqueologia, sobre química, sobre veneno, sobre sei lá o que, entendeu? E ele é acessível, sabe? É uma daquelas leituras que você, independente da sua idade, independente, você pode apreciar ela. É uma característica que eu acho que, nesse ponto, ela conseguiu ir além do Conan Doyle, que a gente falou. Eu acho que acaba, na minha opinião, as histórias dela são mais acessíveis, são mais saborosas. E assim, por serem livros muito acessíveis, por serem histórias muito divertidas, são histórias muito inteligentes, é livro que você leva no ônibus, livro que você leva pra fila, sabe? São coisas que você lê rápido, são pedacinhos de entretenimento que tem. e que eu acho que não são, são poucos autores que conseguem fazer isso do jeito legal que ela faz. Tanto é que, assim, a importância que ela tem pra literatura mundial não é uma importância gratuita. Ela não cresceu como ela cresceu à toa. Então, eu recomendo de verdade. É uma literatura muito gostosa, muito divertida, pra todas as idades, e tem pra todos os gostos, né? Bom, eu amo a Agatha Christie, como eu falei, e eu tava querendo fazer esse podcast, acho que já tem muito tempo. Acho que já tem desde 2012 eu tava querendo fazer esse podcast. Mas agora ele finalmente saiu, e eu espero de verdade que saia na data correta. Eu recomendo muito, muito, muito, muito que vocês leiam a Agatha Christie. A gente não conseguiu falar metade de quem foi a Agatha Christie. A gente só deu uma pincelada mesmo pra apresentar realmente essa autora que eu amo, assim, eu adoro ela. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem e tchau, tchau. Falou, pessoal. Beijos. Beijos ardentes. Sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Aqui estou eu, Seiji. Quem está aqui comigo hoje? Feto, ou Nobody Knows, ou OneFC, enfim, como vocês quiserem chamar. Bom, Feto, então, para quem escuta a gente por via agregadores de podcast, entra pro iTunes, pro feed, né? Qual é o nosso endereço? É o www.projetoxpodcast.com.br. Isso, se você quiser mandar e-mail para a gente, envie para contato@projetoxpodcast.com.br ou vá na aba ali de contatos também no site. Também tem a página do Facebook, que é facebook.com.br. Projeto X Podcast. E se você quiser falar com a gente via Twitter, é @projetoxpodcast. É isso aí. Recadinho, o único recado que nós temos, tá, só para avisar que o projeto do Catarse do WeCast no Android, né, a meta dele foi atingida. Olha que legal, em pouco tempo, isso é maneiro. E é o seguinte, ó, mesmo com a meta atingida, galera, façam o seguinte, se vocês quiserem ainda ajudar, né, contribuindo, dando um pouquinho mais de dinheiro também nesse projeto, ó, pode fazer, porque assim, as ofertas ainda estão abertas, legalzinho, ó, você pode escolher ainda um tema no Projeto X, ou poder participar de um caixa de entrada, que maneiro. Então, vai lá no site e ainda a proposta ainda tá aberta, mesmo com a meta atingida, tá bom? É isso aí. Vamos lá, então, à leitura dos e-mails. Bom, galera, como o feedback desse podcast foi de animes que nos marcaram, a gente recebeu muito e-mail grande. Então, é o seguinte, ó, a gente não vai conseguir ler ele na íntegra, todos eles. Então, vamos tentar ler resumidamente. Tudo bem, galera? Espero que vocês gostem disso, né? Espero que vocês não fiquem chateados também com a gente. Enfim, bom. É, porque senão vai ficar uma leitura de e-mail maior que o cast, então... Sim, e o editor vai ficar chateado. Não maltratem o editor, por favor. Não maltratem, ou seja, ele é velho. E ele tá rouco agora. Bom, o primeiro e-mail é da Rika Okumura. Ela vai citar basicamente dos animes que a gente comentou e também ela vai falar dos animes que ela escolheu também, né? Botou na listinha dela. Aqui ela cita o Kill la Kill, né? Que a gente falou, né? Que ela disse assim que ela viu o primeiro episódio, mas apesar de ter estranhado o ritmo, ela disse que vai tentar dar outra chance. E gostou bastante da arte, né? E da trilha sonora desse anime. Ela também fala dos 5 centímetros por segundo, em que assim, ela acha ainda meio triste essa situação. A história de uma pessoa que se prende a vida inteira ao primeiro amor. Mas que tudo bem, ela até que ela gostou da... Pelo menos da música, né? One More Time, One More Time. Sabe que maneiro? Ela fala bastante, assim, do Haikyuu também. Ela gostou do primeiro episódio. Ela, como ela gosta de vôlei, ela não faz ideia porque ela não continuou. Mas ela vai continuar assistindo. Bom, ela fala bastante do No Game, No Life, né? Que ela diz que é um anime divertido, né? Em fim das contas. E, assim, e dos animes que marcaram ela. Do que ela fala mesmo. Ela fala bastante do Durarara, né? Que realmente foi um anime que marcou muito a vida dela. Uma recomendação da amiga. E um que ela viu recentemente foi o Hataraku Mao-sama, que é muito legal também. Do demônio que vai trabalhar numa fast food. Isso é maneiro. Por fim, ela fala assim dos animes realmente que marcam, estão no coração dela mesmo, né? O Cardcaptor Sakura e o Chunin-byo Demon Koi Gashitai também, que são muito legais pra ela. Aí, pra fechar, ela pode falar assim pro aquele anime que te suicida do Mugi, meu Deus do céu, o Hotaru no Haka, e esse daí é o Cemitério dos Vagalumes, né? Se eu não me engano. E ela fala que é um filme muito bom, mas é um pouco depressivo depois, caramba. E pra chutar o balde mesmo, porque ela odeia o Vampire Knight, que é aquela coisa chata pra caramba, meu Deus do céu. E uma observação missão final pra você, o Fetro, ela fala assim, não precisa ver o School Days, por saber que é uma merda. Porra, Fetro, o que você fez com ela, caramba? Eu gosto de School Days, cara, porque as pessoas me julgam por isso. É, eu já tô te julgando, como você pode gostar dessa porra, caramba? Só... E fala assim, o Dinks, você tem um probleminha, ô louco. Bom, e pra fechar, ela chuta assim as dicas da semana, né, em que ela escreveu drama, crime, livros. Ela falou assim, deve ser um livro do Robert Galbraith, né, que é a série do Cormoran Strike, o Chamado do Cuco, na verdade, esse livro, né. E não é o cast é sobre Agatha Christie, então você errou o chute. Mas mesmo assim, obrigado pelo seu e-mail, gigante. A Rika que é agregada, assim, da galera já, valeu pelo e-mail. Só desculpa por ter resumido tanto eles aqui, né. Bom, continue aí, Fé. Bom, próximo e-mail é do Fernando Chebão. É isso aí. Uhum. Olá, pessoas do PXP, aqui é o Feio Kun. Venho por meio deste e-mail agradecer por esses 2 anos de podcast. É uma honra poder ouvir toda semana um novo podcast. Quase morri de tanto rir no último podcast de Harry Potter. O pessoal da minha empresa deve estar me achando meio maluco por ficar escrevendo códigos e rindo sozinho. Fiquei engasgado umas 3 vezes ao decorrer do cast. Meu Deus, hein? Cara, isso é normal acontecer algumas vezes com um podcast que você escuta. Não tem jeito. Mesmo assim, valeu pelo seu e-mail, Fernando. Tipo, Feio Kun, né? O próximo e-mail é do Rafael dos Santos Tomás, que ele cita rapidamente. Também ele fala assim, de que o anime que marcou a vida dele, sério, foi o Naruto, caramba, que realmente ele começou a entender o que é o anime, né, refletir a vida, caramba, e inspirou ele a desenhar, meu Deus do céu. E uma coisa que ele fala que ele está profundamente decepcionado é com o Mugi, caramba, que ele fala assim, que ele acha muito preconceito do Mugi, um julgamento de No Game No Life, simplesmente por o autor ser brasileiro, caramba, não, ele diz assim que é um preconceito babaca, né? Porra, Mugi, você irritou o cara. Porra, Mugi. Deixa assim. Porra, Mugi. Porra. Enfim, né, valeu Rafael dos Santos Tomás também pelo seu e-mail. Próximo e-mail agora é do Caio Maioc, e ele diz assim, mais pontos, o PXP número 105 deve ser sobre 1. Sherlock Holmes e 2. Agatha Christie. Aí ele manda uma reticência embaixo e desculpe um curto e-mail. Sorte a todos e bom trabalho. Pois é, não, você acertou no segundo chute de Agatha Christie. Não pode ser o primeiro de Sherlock Holmes, porque a gente já tem um podcast de Sherlock Holmes. Acho que é podcast 70, bom, e por isso não pode ser Sherlock Holmes. Sim. O próximo e-mail é do Rafael Padilha, que é o seguinte. Ali fica elogiando bastante a gente, né, pelos 2 anos que a gente teve, né, umas palavrinhas rápidas. Mas assim, o que, que ele quer falar bastante aqui nesse e-mail dele são citar rapidamente os animes que marcaram ele. Aqui alguma lista: Sakamichi no Apollon, o Tengen Toppa Gurren Lagann, o Kill la Kill, o Hajime no Ippo, os filmes do Miyazaki, do Satoshi Kon, animes que foram uma surpresa para ele, o Gatchaman Crowds e o Kyokai no Kanata. Animes que marcaram negativamente ele tem o School Days, Makoto Filho da Puta, olha aí, Blood Sea também, que ele, apesar de ele adorar o Clamp, ele achou uma merda, e o anime Otoaru Kikuchi no Koita também, que ele fala assim pra não assistir mesmo, realmente, né? E por fim, realmente ele ressalva assim a parte dos 2 anos do PXP, né? Galera, parabéns atrasado, obrigado por fazerem parte das minhas segundas-feiras, vocês são muito queridos por mim e apesar da gente não se conhecer pessoalmente, já considero vocês meus amigos, tanto que conversamos no grupo quanto aqui no CE, obrigado por fazerem parte da minha vida, e sobre a dica, deve ser o Chamado do Cuco, não é o Rafael Padilha. Ah, mas ainda assim, obrigado pelos parabéns, eu gosto de esconder, parem de jogar. Enfim, né, e Rafael Padilha, obrigadão então pelo seu e-mail também, cara, e mais anos de PXP também. Próximo e-mail gigante do Black Star pra compensar um dos últimos que foi uma linha de e-mail. Ele disse que mandou um e-mail falando no cast número 97 até o 103, mas ele não foi lido, então ele fala que é uma pena. E agora ele falou, vou escrever bastante pra ser o suficiente pro Muio Cabeça não reclamar. No cast da semana passada ele comenta que ele gostaria de comentar Geshken, Kill la Kill no Game No Life, Kino no Tab. Mas ele, como eles já foram comentados, ele não vai citar. Um anime que marcou ele foi Soul Eater, que ele assistiu uns anos atrás e foi amor à primeira vista, né? Ele gostou bastante do traço, da temática, da história, as músicas, mas acho que de tudo, principalmente do Black Star, que eu acho que o nome dele. É, o apelido dele é Black Star, né? Pô, por que será? Sim, então... sim. E ele também fala para todos lerem o mangá. Agora, um anime que marcou ele recentemente é Gin no Sagi. Ele ouviu bastante comentário positivo sobre o mangá do Silver Spoon, uhum. E ele achava que era uma história meio bizarra, colheres de prata e não sei o que. Quando lançou o anime, ele resolveu dar uma chance e ficou impressionado com a qualidade da construção dos personagens, da história, enfim. É muito bom mesmo. E aí, ele fala dos animes que surpreenderam ele, foi Samurai Flamenco. Ele falou, cara, na boa, a sinopse seria algo simples, mas ele ficou surpreso com as reviravoltas e, sem dar spoiler, ele não vai comentar muito, mas foi muito bom. E o anime que fez ele refletir é Gintama. Caramba, Gintama. Cara, Gintama. Ele passou dias pensando no discurso do Gintoki, fazendo sobre o Leite de Morango. Não, pera. Não, peraí. É a mozoeira dele. O anime que ele ia falar é NHK. E NHK, por sinal, eu tenho um mangá. É o único mangá que eu tenho completo. É muito, muito bom. NHK Niyokoso, né? Ah, cara, é depressivo. É Mopon. Ele fala que, como ele é meio antissocial e tem depressão, ansiedade, ele assistiu o anime na época que tava meio mal. E ele fez pensar bastante em como ele tava, até onde ele queria chegar. E, bom, ele fala um pouco do anime na vida dele. Fala do Sato, a personalidade dele, a forma de pensar. E que o anime é muito bom, ele recomenda pra todo mundo. E é muito amor. E o último anime, o anime ruim, Rio Rainbow Gate. Esse anime é... Nossa, que lixo, que lixo. Ele fala que até hoje não consegue entender como ele assistiu aquele anime até o fim. Ele pensou que pela sinopse podia ser legal, mas não foi bem isso. Ah, no final, tudo que eu vi foram peitos. Ele gostou muito do cast da semana. Fazia tempo que ele esperava um cast sobre animes que nos marcaram. E ele vai esperar um cast de Free, Jojo e um de Toriko. Toriko, eu adoraria gravar. Caramba, você, o Rod, não sei quem mais gravaria. Jojo eu nunca vi, Free, ah, se precisar eu tô aí também. Ô louco, não deixa a Adri ouvir isso não. Nunca teremos um cast Free. E ele fala que o próximo cast deve ser de Agatha Christie. Por hoje é só e continue com um bom trabalho. Olha aí, o Blackstar acertou também, pontuando cada vez mais, né? Olha aí, maneiro. Enfim, o Blackstar, valeu pelo seu e-mail, pelas suas indicações também, né? Suas recomendações. Sim, muito obrigado. E valeu então. Bom, o próximo e-mail é do João Vitor Gomes, que ele falou assim que ele ficou bastante interessado no Tokyo Magnitude, né, 8.0 que a gente falou, e realmente como ele antes ele deixava pra ver, agora ele vai ver mesmo, né, tanto que ele até baixou todos os episódios enquanto eu escutava o cast. Ah, que bacana. Maneiro. Ele também se interessou pelas indicações do Log Horizon e Spice and Wolf, que ele também deixou na lista. Log Horizon é muito bom, cara, segunda temporada aí, tamo junto. Eu gostei, segunda temporada em outubro chegando, ah, maneiro. Mas aqui ele fala da lista dele, um anime marcante pra ele é Code Geass, né, que ele fala assim que de longe ele é o melhor anime que ele já viu. Olha só. Bom, o anime que ele assistiu recentemente, ele falou assim, o Steins Gate Metal Scientist Cristina. Muito bom, muito bom. Um anime surpreendente pra ele é Kame ga Kill, né? Assim, que assim é a mesma ideia do Mug, né? Que ele falou assim: é um anime que ele tá no começo, né? Sei que ele ainda não acabou, por isso ele tem mesmo uma opinião de que vamos ver o que vai vir, né? Mas pra ele, quando ele viu, deu aquele boom na cabeça, né? De que, meu Deus do céu, explodiu minha cabeça e achou muito interessante. O anime pra pensar é o Golden Boy, né? Que ele reflete bastante, né? Como diz nessa vida capitalista. E por que não aproveitar a juventude dele enquanto isso? E um anime pra xingar Guild Crawl. Meu Deus, que anime merda, que não merda, meu Deus do céu, personagem merda. Merda, que história de envolvimento plot merda sem sentido algum. Caramba, ele odiou mesmo o Guild Call. Cara, é um ódio inacreditável. Total, hein? Bem, pessoal, isso, valeu. E eu acho que o próximo episódio será sobre Sherlock. Olha só. Não, não é, cara. A gente já tem um podcast de Sherlock, então não pode ser. A galera realmente achava que era Sherlock. Pois é, então você errou, João Vitor Gomes. Mas mesmo assim, valeu pelo teu e-mail. Muito obrigado. Próximo e-mail, Kleber Yamasato. Ele fala aqui que ele gostou bastante do cast. Ele fala aqui que achou o cast bastante interessante, né? O de animes que nos marcaram. E aí ele manda alguns tópicos aqui. Ele concorda com cabeça sobre Nanoha. Oh, yeah. Mas ele assistiu de um jeito diferente. O amigo dele recomendou e prestou a terceira temporada. Aí ele assistiu tudo, achou legal e depois... Não, é o seguinte. Ele viu pela terceira temporada e o amigo dele falou que tinha duas temporadas antes. Caraca, você começou pela terceira. Meu Deus, você tá muito errado. Cara, eu comecei pela segunda. Olha só. Caramba, tá todo mundo errado. Depois eu fui pela primeira. Ok. Bom, ele disse também que ficou muito triste por não ter citado Dragon Ball, mas ele acredita que ninguém disse por ser meio que óbvio que marcou todo mundo, né? Ah, todo mundo adora Dragon Ball. Né? Eu acho que não precisa botar. É, exatamente. Todo mundo gosta mesmo. E a terceira consideração dele é que não tem mais consideração. Oh, ok. Tá bom. E a dica dessa semana ele falou que não tem a menor ideia. Poxa vida, que pena o Kleber Yamasato. Mas mesmo assim, valeu também pelo seu e-mail. Valeu. O próximo e-mail é bem curtinho do Cairon Ribeiro, né? Que fala assim: nossa, que podcast foda, muito bom mesmo. Vocês dinamizam de forma incrível a cultura pop nerd na nostalgia. As edições estão melhorando cada vez mais. Acompanho já faz um tempo, mas nunca mandei nada. Esse podcast sobre animes me deixou de queixo caído. Parabéns, galera. E valeu, Cairon Ribeiro, pelo seu e-mail também. Valeu, cara. O Sage maratonou esse e-mail. Tipo, leu em 2 segundos. Caraca. Tá vendo? Eu estou praticando. Eu estou ficando bom nisso. Eu sou péssimo nisso. Então, é isso aí. Próximo e-mail, Danilo Prechedes. Ele fala que mandou os parabéns pelo aniversário de 2 anos. Acompanha a gente desde o começo, olha só. Legal. E ele espera mais cast sobre quadrinhos. Quadrinhos! Oh. E aí, ele cita os animes que mais marcaram ele. Foram principalmente os 5 centímetros por segundo e Psycho Pass. Legal. Isso do que foram citados no podcast. Os que não foram e que marcaram ele também foram Sketch Dance. Uhum, muito bom. Tem muita zoeira, mas tem um drama muito forte na história dos personagens. Ótimo anime. É muito bom mesmo. Hunter x Hunter, que é um anime que ele não dava nada, mas marcou bastante, principalmente na saga das Quimera antes. todo mundo só fala bem dele, né? Mas nessa saga. Cara, eu sempre gostei de Hunter x Hunter, tipo, foi muito lindo. Hunter x Hunter é vida. E os outros animes que demarcaram ele também foram Durarara, Beck, Mag e Basilisk. Então é isso aí, pessoal. Abraços. Ah, ele não fez o chute. Pô. Ah, ok. Não, sim, mas ainda assim, valeu, Danilo Prachedes, também pelo seu e-mail. E realmente, Sketch Dance é muito bom, Hunter x Hunter é bom, todos os esquecidos também é muito bom, de fato. Sim, menos Mag, porque eu não gosto de Mag. Ah, eu tenho um preconceito contra Mag, mas outro dia eu falo isso. Vamos lá. E por último e-mail agora é do Rafael Tyran, que assim, ele vai tentar citar dois animes por cada categoria. Então ele vai falar assim, o anime marcante pra ele tem o Hunter x Hunter, né, a nova versão, né, de 2011, e parece que já vai acabar. E o Kaleidostar, né, o anime dublado que passou na Cartoon Network, principalmente por causa da história da protagonista, que ele fala assim, o anime que ele viu recentemente e gostou, é, tem o Haikyuu e a Princesa Mononoke. Ótimo filme, Mononoke, realmente. Sim, sim. Anime surpreendente pra ele tem o Monster, né, do Naoki Urasawa. Ótimo história. E o Kaiji também. Só elogia pra caramba. É um anime pra ele que fez refletir e pensar. Tem o Durarara e o Samurai X também. Realmente toda aquela parte da de questão, né, que ele fala assim, né, política, no caso do Samurai X, no Durarara também é a parte de debate também. Realmente maneiro. É um anime pra ele que ele não recomenda, o que ele vai xingar de tão ruim. Tem o Claymore e o X01. Menção rosa pra ele tem o Hajime no Ippo, que ele está vendo, mas ele tá parado desde o 9º episódio da primeira temporada. Meu Deus do céu, isso tá longe, tá parado, tem que continuar vendo, bom. Tá muito longe. É, outro anime que ele disse assim que ele não passou do primeiro episódio foi Ego Proxy. Meu Deus, hein? É, e ele disse que ele vai tentar assistir o Spice and Wolf. E por fim ele fala assim que ele vai tentar colaborar com o Wikicast, né? Fazer a doação dele. Olha, maneiro pra escolher um tema. Legal, faça isso, Rafael Taro, escolha um tema maneiro pra gente. E por fim, o chute dele, né, pro cast 105. E que ele fala assim das dicas, né? Ele fala, acho que o tema vai ser sobre livros escritos por Agatha Christie, ou pode ser livros do Dan Brown também. Você já acertou, foi Agatha Christie. Esse é o tema desse podcast Agatha Christie. Então, valeu, Rafael Taira, também pelo seu e-mail. Bom, agora vamos com os abraços pra galera. Sim, pessoal que comentou, né, no podcast. Sim, sim. Do Vinícius Azevedo, Erika Okumura, Rafael Taira, Areiko, Wesley Martins, Jonathan da Silva, Lucas Leite, João Vitor Gomes, Juliana Xavier e o Danilo Prachedes. Valeu, galerinha, então, que comentou. Agora, então, vamos o que, ô Feto? Vamos, então, para as dicas da semana. As dicas da semana passada foram drama, crime e livros. Drama ou dama? Dama. Ah, ok. Ó, e por causa disso eu vou dar um puxão de orelha no Mug também, cara, que ele falou drama e tava escrito dama. Meu Deus do céu, você confundiu a cabeça dos outros, dos ouvintes, ô Mug. É por isso que a galera mandou Sherlock. Porra, Mug. Porra, Mug, tava escrito dama, cara. E tem que explicar, dama e crime é dama do crime, né? A Agatha Christie é um dos apelidos dela também, né? Que eu já vi bastante pessoal citar. E livros, ela, logicamente, é uma escritora de grande sucesso que ela escreveu pra caramba mesmo, recordista de escrita. Sim, sim. E agora as dicas para a próxima semana, quais são, Sid? Sim, as dicas são baralho, política e Washington. Meu Deus. Olha aí, um tema que eu adoro. Curti pra caramba esse tema. Meu Deus do céu. Ah, espero que vocês esperem ansiosamente por esse cast também. É muito bom. Enfim, né, galera? Valeu, então, por mandarem todos os seus e-mails, seus comentários, por darem seus chutes. Então, a gente se vê na semana que vem com o podcast, beleza? É isso aí. Escutem aí. Isso aí. Valeu e fui. Eu exagerei, botei muito... Insuperável. O que exatamente seria isso? Caraca, bugou. Essa foi um mug, hein? É, deu uma de mug aí, Fê. Caraca. Vou aparecer nas conversas ou na sua barriga de 8 meses. Mas tudo bem. Ai, isso é uma confissão, sabe aquele... Tem alguma coisa pra contar pra gente? Eu olha acho que só. Esse vai ser meu segundo filho no PXP. Porque eu tive um de carnaval, na época do carnaval eu tive um também perdido. E esse agora acho que é meu segundo. Caraca. Enfim, aqui é o Mug. As possíveis mães e os filhos do cabeça começam a entrar em contato com a gente pra pedir pensão. Manda e-mail, né? Gente, é só pra afirmar, mães, A culpa é do cabeça, o Projeto X não tem nada a ver com isso. Não tentem tirar o dinheiro que a gente não tem daqui, obrigada. Caraca. Cabeça, é você mães, que paga a pensão. Não mães, fazer no geral, você aí que tem filho não sabe quem é o pai, foda-se, né? Vou pedir do cabeça. É o cabeça. Vai que... O cabeça tem a voz genérica, vai que ela... Vai que eu e o Catra. Eu e o Catra, pode ser. Pode ser. Ai, ai, ai. Nossa, eu quase derrubei um copo. Isso? Eu quase derrubei um copo. Desculpa aí. Mal, enfim. Porra, eu não consigo achar informações se ele tem filhos ou não. Se ele tem filhas, né? Filhas. Se ele tem filhas. E mais um golpe do baú se desenrola aqui. Tem, Fer? Ó, achei a informação, hein? E aí, Mug? Achei. Ó, ele tem três. É, tipo. Não fala, tipo, ao sexo. Certo se é filho ou filha. Sério. É, mas ele tem três filhos e sete netos. Ah, pra puta que pariu. Agora já não adianta mais. Uma dessas já. Sete aí deve ser não, mulher. Agora já disse. Esse dia já vai separar tudo. A hora já vai dividir pra esses 4 milhões. Ah, já não vale mais a pena. Não, se fosse 4 milhões, aí a gente até pensava. Vai que o cara é um cara bacana. Depende. Não, vai que ele tem um filho bacana, né? Sei lá, bom. É que eu sei, a gente tá falando de jovem arqueólogo, eu pensei aqui, lembrei do Dex por alguma razão. Caraca, ele escalava dinossauro, é verdade, né? Louco. É, então, pro Dex, se você tá escutando a gente, fica esperto, vai. Pô, se aparecer uma senhorinha. Se aparecer uma. Você esbarra com uma mulher que vai se tornar uma escritora e vai ficar podre de rica. Pensa nisso. É. Pode ficar com a até porque depois do Paulo Coelho, muitos escritores no Brasil ficaram podres de rico. Acontece sempre. Oh. Direto. Deixa eu sonhar. Né? É padrão, vai né? Dá, normal. Você ainda pode casar. Não, o Paulo Coelho é casado, né? Não rola. Bola pra frente, bola pra frente, gente. Resumindo a possibilidade de golpe do Paulo. Não. Né? Isso se chama lá, gente, amor verdadeiro com dinheiro, Dri. Tá? Tá bom. Prossiga, por favor. Então vamos falar um pouquinho melhor desses personagens que ela deu? Só pra saber? É você que é o. Ah, então tá bom. Desculpa! Não, tá bom. Só. Era só pra ter certeza. Desculpa. Que chute na cara, velho. Desculpa. Ah, tadinho, desculpa. Mas agora até eu fico dó. É hábito, bom, gente. Desculpa. Não consegui mais falar, né? É hábito. 103. Opa, chegou aí o WhatsApp, hein? 103. 103 idiomas foi o que foi traduzido idiotas. Pra ela. Sem N. Então, 103 idiomas. 103 idiomas. Línguas, vai. Porra, idiomas, idiota. Tá. Vou reformular de tudo. Depois aliás, cabeça, zoa, só pra né? te explicar.